que retomamos de novo a informação, tal como tínhamos indicado no noticiário das 15, iríamos estar em direto com o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o professor Carlos Antunes. Não foi possível há instantes no noticiário das 15, é possível agora. Dissemos-lhe que o professor Carlos Antunes tem estado a acompanhar também a evolução da pandemia da Covid-19 em Portugal, tem estado a analisar este comportamento, também a comparar com outros países. O professor Carlos Antunes, que está ao telefone connosco. Muito boa tarde, professor Carlos Antunes, seja de novo mais uma vez bem-vindo até à Rádio Boa Nova, ainda que através do telefone. Muito boa tarde. Boa tarde, Liliana. Muito boa tarde, professor. Olhamos de novo para o comportamento da Covid-19 no nosso país. Estamos a olhar para a pandemia. Hoje já estamos diante de novos números, mais, portanto, no total 187 mortes, mais de 8 mil infectados. Sabemos, e olhando então para estes números, assistimos a um aumento de 11% de novos casos em relação ao dia de ontem, sendo que no início da semana, como também tivemos a oportunidade de verificar, estávamos diante de uma pequena descida destes números da infecção. Agora assistimos a um novo aumento. Como é que podemos analisar estes números? O professor tem estado todos os dias a olhar para estes comportamentos. O que é que podemos esperar ainda desta pandemia? É assim, primeiro sobre a questão da oscilação dos números sobe e desce, é algo que é expectável e que acontece num processo que é complexo, demorado e que tem muitos atores a atuarem, desde os profissionais de saúde que fazem recolha nas pessoas que têm suspeitas, previamente que contactaram o serviço 24, saúde 24, depois o transporte das amostras, as chegadas amostras aos laboratórios acreditados e credenciados para o fazer, o tratamento dessas amostras, os testes, isso leva a demoras de resposta nos testes efetuados. Em média, os testes podem mudar 4, 5 dias, os resultados. Pode haver casos em que demorem menos de 24 horas ou um dia, mas 50% dos casos, daquilo que eu tenho, da informação que tenho acesso, demoram 4 a 5 dias. Claro que nenhum país estava preparado para uma situação de avalanche de procura de testes deste tipo e, portanto, os países tiveram que se ajustar. Numa primeira fase, a capacidade consegue dar resposta, mas numa segunda fase essa resposta começa a tardar e, portanto, exige uma reestruturação do próprio sistema. E, portanto, a contabilização dos casos de confirmação é algo que é irregular, não é linear. Não podemos pensar que todos os dias a taxa de crescimento é constante. Não pode ser. Depois, mas agora também, se calhar, se realizam mais testes do que no início, não é? Certo. Esse aumento de realização de testes tem que ir de um encontro também ao aumento do número de infectados, não é? E, portanto, os países, o sistema tenta responder, né? Às vezes com atraso, outras vezes com... Claro que estes casos anómalos do caso de fim de semana de segunda-feira, portanto, segunda-feira foi um dia a seguir ao fim de semana, foi também a mudança da hora, e é provável que a contagem dos casos relativamente ao dia anterior, portanto, cada dia reporta-se os dados do dia anterior, haja um efeito nessa contabilização. E, portanto, aparecem números que são outliers, como nós chamamos, são anómalos, são tão fora da tendência. E, portanto, é esperar que quando há um número muito pequeno face à média dos dias anteriores, que no dia seguinte esse número aumente. Foi o que aconteceu ontem com os tais 1.035 casos, que foi muito acima da média da tendência. E, portanto, hoje voltou novamente à tendência e, portanto, os valores vão se oscilar sempre em torno disto. Por isso é que nós, técnicos que analisamos este tipo de evolução de números, normalmente trabalhamos com as médias, chamamos uma média móvel. É uma média que vai percorrendo os dados e que nos vai dar a tendência. E através dessa análise, dessa média, nós conseguimos avaliar melhor a evolução. Eu trabalho especificamente com a taxa média de 12 dias, ou seja, a média dos últimos 12 dias da variação diária, e essa média tem-se mantido de uma forma muito coerente. Ela está a diminuir cerca de 1,7% por dia. Atualmente estamos em 19%, a taxa média, quando obviamente a taxa do dia foi 11%, mas a taxa média de 19% está, demos com comportamento expectável. E isso posiciona, no método de análise que eu faço, posiciona chamado pico, a tal planalto, em que a curva dos novos casos vai começar a desacelerar e a diminuir e depois vai estagnar. Esse pico está previsto para meados de abril, desde de 8 a 15 de abril, talvez. E é um método que já está bem aferido com outros casos, como é o caso da Itália. A Itália mostra claramente que chegou ao pico, está a atravessar o pico. Penso que brevemente, nos próximos dias, poderemos começar a ter menos casos. Aliás, em termos reais, os casos de ontem, 4.053 em Itália, de novos infectados, já é inferior à média dos últimos dias anteriores. Portanto, ele teve um pico dia 26 de março, com 6.200 e 3 casos, portanto eles aparentemente poderá estar já a ter passado esse pico, e esta análise que é feita para a Itália, também para a Espanha, para a França, para vários países, mostram que a metodologia é robusta e eficiente na análise do comportamento dos novos casos, e portanto é o ponto, provavelmente nós estaremos muito próximo de alcançar esse pico. Portanto, estima que o pico seja ali entre 8, 14 de abril? O que me dá entre 8 a 14 de abril. Contudo, cada que já método, era o que estimava inicialmente. Era inicialmente, antes de haver aquele pico muito grande de dia 31, de 1.035 casos, que foi um pico que criou, e o 446 criou, digamos, uma anomalia muito grande. Nessa altura, o método puxou o pico mais para a frente, mas agora voltou novamente a estabilizar ali em meados de abril. Contudo, cada método dá períodos diferentes, né? Portanto, nós estamos a acompanhar, certamente os ouvintes acompanham isso, a própria Direção-Geral de Saúde está a apontar o pico para meados de abril, de maio, aliás. De maio, né? Portanto, porque são métodos diferentes, são muito sensíveis à chamada taxa efetiva de novos casos, o tal RE, e do próprio R0, que é a taxa média, e portanto basta haver uma flutuação nessa taxa média diária de novos casos para que o método responda. Os mesmos métodos, às vezes com soluções diferentes, dão também picos diferentes. Portanto, isto é natural que aconteça. Atendendo ao método que o professor utiliza, e acreditando então que o pico aconteça entre 8 e 14 de abril, isto é positivo para o nosso país? Quanto mais cedo possamos atingir o pico, melhor? Sim, claro que é um sinal positivo. Isso é evidente. Para que possamos retomar as nossas vidas, não é? Sim, é preciso alguma cautela com a questão do retomar ou da tal normalidade. Esta é a ocorrência do pico, é importante porquê? Porque nos dá uma ideia de que nós estamos, de facto, a suprimir o contágio. Nós estamos numa fase chamada de supressão. Nós estamos a suprimir o contágio, controlá-lo. E se já atingirmos o pico, é sinal que o estamos a controlar e estamos a impedir que ele cresça mais para além do que aquilo que nós podemos suportar e controlar. E depois do pico é preciso na mesma manter, por isso é que os especialistas ontem, junto da reunião com o Presidente da República, com o Ministro, Governo, etc., foram unânimes a dizer que é necessário continuar com esta contenção, com estas medidas de emergência. Porquê? Porque não podemos chegar aí ao pico e dizer, olha, agora os casos vão começar a diminuir, podemos ir para a rua. Não. É preciso continuar para estagnar completamente o contágio. A seguir vai vir aquilo que já se começou a falar, que é a chamada fase de mitigação, que é tentar minimizar o contágio, ou seja, manter o contágio a um número muito baixo e um número que torne possível a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, ou seja, um número que não vá subcarregar demasiadamente o Sistema Nacional de Saúde. E porquê é que é necessário manter o contágio, manter a infecção a progredir? Porque nós temos que ganhar imunidade. Até aparecer a vacina daqui a 12, 18 meses, como se pensa, espera, nós temos que que controlar a epidemia. Nós não podemos perder esse controle, porque se perdemos o controle temos um impacto muito mais negativo e as medidas que tomamos deixam de ter efeito. E, portanto, essa fase seguinte, nós vamos progressivamente aumentar o número de infectados de uma forma controlada, mantendo sempre isolados os mais vulneráveis, os mais idosos, os grupos de risco, porque eles não podem ser contagiados, não é? Porque eles, ao serem contagiados, irão sobrecarregar o nosso sistema de saúde, no caso dos internamentos e dos cuidados intensivos, mas permitir, nomeadamente, aquelas faixas etárias que aparentemente têm maior imunidade, têm maior capacidade de ser imunes, como sejam as faixas etárias mais novas. Uhum. Isso é o que a China, em princípio, está a fazer, está a retomar a economia aos poucos. E, portanto, esta fase que ela está a entrar é a chamada fase de mitigação, em que estão a tentar minimizar o impacto de novos contágios. Eu estava mesmo agora a ler um relatório sobre o impacto na economia, que um colega especialista nos mandou para nós analisarmos, e há vários cenários. Há os cenários de nós conseguirmos controlar já nesta primeira fase a propagação do vírus e termos uma retoma económica rápida. Depois há os que temos uma eficiência do controle da epidemia parcial, e portanto a retoma será um bocadinho mais tardia e mais lenta. E depois há aquele cenário em que a gente não tem controle sobre, perdemos o controle sobre a pandemia e o impacto económico será muito mais drástico e a retoma será muito mais prolongada, muito mais à frente. E portanto é necessário manter esta contenção, e daí a opinião dos especialistas para as autoridades nacionais de que, por unanimidade, de que é necessário continuar com isso. Uhum. Para que esses números venham para baixo e depois fiquem cá em baixo de uma forma mais fácil de controlar o contágio. Muito bem. Carlos, professor Carlos Antunes, questionava também e a emitir a sua opinião no que está a acontecer aqui na nossa região, Oliveira do Hospital e concelhos vizinhos. Não sei se estará mais ou menos a par. Por aqui têm surgido apenas casos pontuais. No concelho de Oliveira do Hospital, apenas um caso identificado de uma senhora de um lar que até terá sido infectada no hospital em Coimbra, onde ainda está. Nos concelhos vizinhos, um ou dois casos, portanto, situações ainda controláveis. Como é que olha para esta situação? Quer dizer que o interior possa estar um pouco atrasado em algumas semanas no que respeita à chegada da Covid-19 aqui ao nosso território, ou podemos estar a passar um bocadinho ao lado desta pandemia? Eu esperava e espero que possa ser esta segunda hipótese, de passar um bocado ao lado. Olhando para o mapa, embora o mapa que eu estou a ver acho que ainda não está atualizado, porque o caso me está a dizer confirmado, ele não está aqui neste mapa do tal dashboard que nós utilizamos para visualizar. Uhum. Não sei se ele está contabilizado em um Oliveira do Hospital, se não está. Mas como a senhora foi infectada em Coimbra, pode ser em Coimbra. Pois, os casos que eu vejo aqui são alguns conselhos à volta, vejo nelas... Gouveia tem 6 pessoas confirmadas, Tábua 2, nelas julgo que 4... Estava a referir o relatório diário da DGS. Da DGS, sim. Okay, sim. Pois ainda não consultei, mas não esse detalhe. Sim, o que eu posso, daquilo que analisamos, juntamente até com colegas, começámos a olhar um bocado para isso, para ver a correlação entre a propagação do vírus e a densidade populacional, e até por faixas etárias, com base nos censos, claro que são desatualizados em 2011, mas já foi feito com base dos, digamos, de modelos demográficos atualizados do ProData. Nós sabemos que o grupo etário mais idoso está mais concentrado no interior, e no litoral nós temos a concentração da faixa etária mais nova, e a faixa etária intermédia está mais ou menos distribuída entre o interior e o litoral. Isso mostra que há um isolamento da parte do interior relativamente ao litoral, relativamente às faixas etárias mais novas, que obviamente são aquelas que têm maior mobilidade, que viajam mais e que obviamente mais suscetíveis e que estão mais em contacto com os meios urbanos mais populosos e mais no litoral. É claro que os dois grandes focos que nós temos é Porto e Lisboa, não é? Portanto, obviamente são os dois aeroportos, são os dois que têm dois aeroportos, é de onde veio, digamos, o contágio essencialmente veio por esse meio e, portanto, o que se espera é que a concentração dos contágios se dê em torno desses dois focos. E, portanto, de certo modo, a partir do momento em que nós tomamos a medida de supressão e de contenção, a partir do dia 16, isso impediu que a propagação da epidemia se pudesse dar no interior. Esperemos que, seja mantida sem haver necessidade de estabelecer os tais cordões sanitários, de impossibilitar mesmo, e pelo que estamos a ouvir, no caso da Lava do Norte, de Ovar, né? Sim. Acho que Ovar está a sofrer, está a surtir efeito esse cordão sanitário. E, portanto, por aqui não houve o cordão sanitário, mas da parte dos municípios houve a obrigatoriedade dos municípios e das delegações de saúde pública de que quem chegasse ficaria obrigado a quarentena. Se fosse exatamente pessoas vindas do estrangeiro, fosse também de outras localidades do país, onde houvesse focos de infecção, portanto essas pessoas eram obrigadas e são obrigadas a fazer quarentena e estão mesmo a ser vigiadas pela GNR e presidentes de junta de freguesia. Portanto, por aqui também tem havido essa vigilância e se calhar por isso também tem havido este bom resultado. Certo, isso são as medidas mais corretas de se tomar, porque tudo o que seja necessário para evitar o contacto e aumentar o número de pessoas suscetíveis, portanto, repare, quando nós nos isolamos, nós reduzimos a suscetibilidade, nós reduzimos o número de pessoas que são suscetíveis a apanhar. Lembro-me dos conselhos que dei, no caso, à minha mãe e, portanto, e conselhos também a familiares, que mesmo que tenham consultas, e penso que até os próprios centros médicos fizeram isso, cancelaram as consultas que estavam previstas, sim. Dos nossos familiares e pessoas daí conterrâneos da terra vão a Coimbra e, portanto, obviamente era uma fonte de contágio caso isso ocorresse. E, portanto, os conselhos eram exatamente esses. Se as consultas médicas não são urgentes, então evite, não vá, não faça, porque não há necessidade de se exporem a apanhar o vírus. E, portanto, esse caso, infelizmente, demonstra exatamente isso. Quer dizer, também não sei, obviamente não posso pronunciar porque não sei pormenor sobre o caso, mas é um indício de que, de facto, quando nós nos mobilizamos de um lado para o outro e nos aproximamos de zonas de maior contágio, nós tornamos-nos mais suscetíveis, né? A probabilidade de nós apanharmos é muito maior. E, portanto, se mantivermos isolamento e se essas medidas que os autarcas estão a adotar na região e em todo o país, no interior, se elas se mantiverem, podemos manter, de facto, o contágio longe do interior da nossa região e da zona. E de modo a fazer com que a epidemia passe um bocado ao lado. Mas é preciso essa disciplina, esse regime, né, esse rigor de levar muito a sério esse isolamento e todas as medidas sanitárias necessárias têm que ser aplicadas e mantidas até haver sinal de que podemos aliviá-las. Até lá há que manter o esforço. Exatamente. Muito bem. Professor, muito obrigada por esta sua disponibilidade para mais uma vez falarmos aqui na Rádio Boa Nova, também desmistificar um bocadinho estes números e tentarmos perceber a evolução desta pandemia no nosso país e também aqui na nossa região. Muito obrigada. Talvez possamos obrigado, voltar a falar. Sempre, tá? Muito obrigada. Foi então o contributo do professor Carlos Antunes, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que nos ajudou aqui a olhar para estes números da Covid-19 no nosso país. Hoje, o boletim epidemiológico dá então conta de 187 mortes no nosso país, mais de 8 mil infectados por Covid, há um aumento de 27 mortes nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim, o número de infectados com o novo coronavírus aumentou 808 face ao dia de ontem para 8.251.